possível, lá vem de novo essa música que encheu o saco do povo. O jingle saturou, saturou, saturou, e o povo se cansou, se cansou, se cansou. Já abusou, tu vê se para. Se tocar isso de novo eu vou quebrar tua cara. O jingle saturou, saturou, saturou, e o povo se cansou, se cansou, se cansou. Ninguém aguenta, eu admito, de início era bom, mas com o tempo foi ficando insuportável. Em todo canto tem alguém tocando isso aí, no zap, em carreata ou em comitê. Em toda cidade um candidato pegou e adaptou a música com o número, e o nome dele é a criatividade correndo a milhão. Lavagem cerebral pra agradar os babão. E parará pá pá parará pá pá parará pá pá parará pá pá. Ninguém aguenta mais não, é a música mais chata de toda essa eleição. E parará pá pá parará pá pá parará pá pá parará pá pá. Eu não vou mais suportar, chega logo dia 15 pra essa porra acabar. Eu admito, de início era bom, mas com o tempo foi ficando insuportável. Em todo canto tem alguém tocando isso aí, no zap, em carreata ou em comitê. Em toda cidade um candidato pegou e adaptou a música com o número, e o nome dele é a criatividade correndo a milhão. Lavagem cerebral pra agradar os babão. E parará pá pá parará pá pá parará pá pá parará pá pá. Ninguém aguenta mais não, é a música mais chata de toda essa eleição. E parará pá pá parará pá pá parará pá pá parará pá pá. Eu não vou mais suportar, chega logo dia 15 pra essa porra acabar.